será que eu padeço? Onde tudo tem seu preço. Tenho que esquecer o que quero, entender o que eu mereço. É muito fácil sonhar, quero ver, saber viver. Ou cê mata a ilusão ou ela acaba com você. Superar é preciso, seguir em frente é exemplo. Olhar pra trás é perigo, pra mim já é perca de tempo. E eu queria que você percebesse, sem eu ter que falar. Com o tempo você aprende o que e a quem valorizar. E eu não quero por piedade o que eu desejo por amor. Já aprendi a me afastar sem ficar com rancor. Já amadureci, agora é o rito que me fez chorar. E a porta que um dia abri agora vai fechar. Já acreditei em palavras diversas, sem virtudes, em falsas promessas. Agora acreditem em atitudes. A vida é muito curta pra ser pequena demais. Quem fala menos ouve melhor, aprende mais. E eu continuo caindo, me levantando do chão. Porque um dia você é o poste, no outro cê é o cão. Sem muita complicação, dizer que eu te amo não tinha que ser problema e sim a solução. Não sei se um dia vai mudar, mas eu vou lutar pra que tudo melhore. Já me cansei de ter que esperar cair toda essa lágrima que escorre. E vem de dentro da alma e cai do meu olhar, que tem gosto de mar e me socorre. E sempre me supero quando alguém me derruba. Caio, mas me levanto, então corre. E quando eu paro, olho até o fim, me reconheço. Vejo em um adeus pra mim um recomeço. Eu fecho os olhos e vejo mais perto de tudo. Do céu, do inferno, do ódio, do amor de todo mundo. O que eu mereço, porque tudo acontece comigo. Passar por provações, me recuperar do antigo. Eu quero é rações pra viver o novo, assim prossigo. Segura as emoções pra não correr perigo. Faça sempre o bem, mesmo sem ninguém notar. O sol nasce bem cedo, você nem se move pro olhar. Levanta, joga água na cara, vai acordar. Sabemos tudo do que passou e nada do que virá. A pipa sobe contra o vento, assim vou empinar. Só lamento, o resto é silêncio se não quer escutar. Cansei de querer entender e comecei a viver. Porque o que eu mereço só eu mesmo vou colher. É mesmo sem espelho, eu me olho, eu me acho. E nem pior, nem melhor, eu só marcho. Vou rumo ao destino que eu traço. Onde precisa de uma espada e de um colete de aço. Não sei se um dia vai mudar, mas eu vou lutar pra que tudo melhore. Já me cansei de ter que esperar cair toda essa lágrima.